dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood, misknowing it's all good. It did. Todo mundo ama Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on your favorite station. Tudo na paz de Deus, baby. Como está sua tarde de terça-feira? Eu espero que sensacional. E acompanhamos os 5 sons mais votados na tarde no portal que é referência para o mundo. Target W.com, a sua estação favorita é Target. Milhares de rádios em todo o planeta, em rede para milhões de ouvintes através da Target International. E o primeiro lugar do Pop Hits da tarde ficou para Pink, Perfect. Número 2, Rihanna, S&M. Terceiro lugar, Bruno Mars, Grenade. Número 4, Britney Spears, Hold It Against Me. E o quinto som mais votado na tarde foi Rocketeer, com Forest Movement and Ryan Tedder. E você pode mudar tudo pra noite, afinal, é o ouvinte que manda aqui no Pop Hits. Clique aí, www.targetw.com, e confira também tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Pop hit do ouvinte. Pois é, no portal da Target, você pode clicar também em peça o seu som. Aí é só indicar o som que você está afim de ouvir, assim como fez o André Rodrigues Costa. Ele que é de São Vicente, litoral de São Paulo. Fala aí, André, tudo certo? Você pediu e tá rolando aqui, ó. Chris Brown, yeah, 3X. E à noite tem mais pop hits. Até logo mais, baby! Internacional Target Radios, referência para o mundo.